gente veio a pé de Massachusetts. Passamos reto por Nova Amsterdã. Nos enfiaram em New Jersey. Não é a melhor opção. Saber que o Newark não sai no New York. Lembrar as rimas do Comporter. Ler as crônicas de Babelão. Sem perder na tradução. Pra acompanhar o pique. Da costa leste para o sul da Flórida, o tempo sempre tende a melhorar. O céu é tão veloz em Miami, a felicidade também. No multiplex, o expresso polar, parece até que falava com a gente, nos explicando o que rolou, da neve até o presente. Se fosse um filme de sinhá, eu sinhá. A gente veio a pé de Massachusetts. Passamos reto por Nova Amsterdã. Nos enviaram bem. Se não é a melhor opção. Saber que o ar não é de responsa. Sentir os pés do Robert Johnson. Comprar o novo do BB King pra manter a tradição. E acompanhar o ritmo de sinhá. Café com panqueca e bacon, ao acordar em um estado azul. E patinar no Charles congelado, depois ir voando pro sul. Como se fosse um sonho de sinhá.